muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma emissão, a segunda de Olhar Ativo. Emissão para este dia 2 de julho do ano de 2011. Apresentação de Nuno Mitó para a Antena Web e vamos ficar com algumas músicas e conversa pelo meio. Muito bom dia, é o Olhar Ativo. Está tudo bem, tu nunca estás comigo. E eu cresço aqui atrás de ti sem ver o teu olhar. Ao espelho eu chamo alguém na esperança de aqui te encontrar. Eu nunca estou contigo, contigo. Não vou ficar, não quero ficar sozinho aqui sem ti. Não vou ficar, não quero ficar perdido aqui sem ti. Depois de ti virá alguém que eu possa abraçar, que eu queira o tempo inteiro junto para poder amar, que fique só comigo. Tivemos assim alguns minutos com a voz de Miguel Ângelo para os Delfins. E foi no passado sábado e domingo que se realizou no Porto, no pavilhão Rosa Mota, a Taça de Portugal de Golbol. Estivemos com a presença de 9 equipas de Golbol, uma dos Açores e 8 nacionais. Ou seja, daqui do nosso cantinho à beira-mar plantado de Portugal, e os nossos amigos açorianos também que cá estiveram. E a equipa que ganhou a Taça de Portugal, mais uma vez, foi o UCAS. Foi campeão nacional e também campeã na Taça de Portugal. Muito boa tarde, ou muito bom dia, que diga, muito bom dia para todos aqueles que estão a acompanhar esta emissão de Olhar Ativo. Olhar Ativo, uma associação de Sintra, de deficientes visuais e não só, que vai desenvolvendo algumas festas para angariar fundos para a associação, e é já neste domingo, dia 3 de julho, que se vai realizar mais o aniversário desta instituição, Olhar Ativo. Uma sardinhada e comes e bebes, claro, é isto que o nosso povo gosta. A Associação Olhar Ativo a realizar no Clube Atlético de Sintra. Muito bom dia, Olhar Ativo. Cansados, parecemos ausentes, dividimos sonhos, seremos diferentes. Na cidade fantasma, libertamos correntes, podemos morrer de pé e de frente. depois de cesta, chamando as flores. Era o dia da festa, maio de amores. Em português com João Pedro Paes e também Mafalda Veiga, depois com Madre Deus, a voz de Teresa Salgueiro. A emissão de Olhar Ativo para este dia 2, sábado 2011. O verão está por aí, o calor a brilhar, bastante agradável para ir até à praia e dar um mergulho, porque não, neste sábado. Um ótimo fim de semana para si que nos está a acompanhar. Se vai de viagem, uma ótima viagem. Acredite, de verdade, é bom estar consigo. Oh, Chegámos assim ao final de mais uma emissão de Olhar Ativo para este dia 2 de julho do ano de 2011. Esta apresentação foi de Nuno Mitó para a Antena Web. A Antena Web em www.radioantenaweb.info é o nosso endereço para ouvir a Antena Web. Vamos voltar para a semana para mais uma emissão de Olhar Ativo, esperando mais novidades nesta emissão. Um abraço para eles, uma beijoca para elas. Tchau, até para a semana.